Inimigo usa terno e gravata, mas ao contrário, a gente aqui é que se mata. Inimigo usa terno e gravata, mas ao contrário, a gente aqui é que se mata. Através do álcool, através da droga, destroga, destroga, destroga, destroga, destroga, destroga, destroga, destroga, destroga, destroga, destroga, destroga, destroga, destroga, destruição na boca de fumo, destruição na birosca. Fazendo justamente o que o sistema quer, saindo para roubar, para botar o Nike no pé. Armadilha pra pegar negão, se liga na fita, MVB, traficando informação. Traficando informação. Diariamente convivendo com esta situação. Traficando informação. Diariamente convivendo com esta situação. Traficando informação. Diariamente convivendo com esta situação. Traficando informação. Diariamente convivendo com esta situação. São vários. Traficando informação. Diariamente convivendo com esta situação. Vários. São vários manos na favela, outros manos lá no parque. Perituba com chuva assim, se marcar o fim, tem que ter a ideia certa, não basta, tem que ser sangue bom que não vacila, que não pira, pois veja bem, confira. Que dó da sociedade, todos pensam que nós somos coisa ruim, na verdade eles são assim. É trabalho o dia inteiro, é um androide do sistema, e à noite se recolhe ao preconceito do seu doce. Essas pessoas têm a alma tão pequena, tornam mais felizes o diabo e o sistema. Não vivem, sobrevivem, se acham muito humildes, só que não fala com o vizinho, tipo nem pensa em ser unido. Se andamos de madrugada pela rua, vejam só, pegam o telefone e nos descrevem a polícia. É, só tem malícia, sede de atrasa, tem talha que deixa palha, merece salva de bala na cara. Que vivem brasileiros, mas não todos. Na favela nós não somos, honramos o que somos. Todo mundo se respeita, aqui ninguém vacila. Então é isso, não se liga, vacilou já toma tiro. Ué, se é periferia, todos dias se pintar o sangue é bom, é só alegria. Se eu desperto com patifaria e polícia. Mas se é periferia, todos dias se pintar o sangue é bom, é só alegria. Patifaria é delícia. Mas se é periferia, todo dia se pintar o sangue é bom, é só alegria. Se eu desperto com patifaria é delícia. Acontece assassinato, violência tem que ter consequência. Como saber se o próximo sou eu ou se é você? Por isso atenção, pode ser um mané ou seja ladrão. Nada mudará se enquadrar na escuridão. Se liga neste aviso, é apenas um toque. Na rua a lei é dura, quem não pode sofre. Meu senhor, por favor, paz e amor, ilumina a periferia e nos livrai de toda dor. É tudo comédia quem se acha tão valente. Não tem peito de aço, é carne e osso simplesmente. Então, pra que tanta pose se uma dose estoura a mente, irmão? Se liga na pule, quem respeita é inteligente. Fico doente quando ricos indecentes com tanto dinheiro e não estão contentes. Mas que nada nós sabemos do futuro. Inevitável, o mundo sempre lhes diz: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Se é periferia, todo dia se pintar no sangue é bom, é só alegria. Esperto com patifaria e polícia. Se é periferia, todo dia se pintar no sangue é bom, é só alegria. Esperto com patifaria e polícia. Eu me lembro. lembro de uma vez, foi na favela da Mandioca, na quebrada em Pirituba, foi na lua da madruga. E ali são vários manos, pois ali é só point. Só maluco que é, samba no pé, assim que é, sangue no olho. Crack, pera aí, olha lá, vai tomar, lá vem tiro. Um mano correndo pra cima da banca. Pera aí, olha lá, a viatura logo atrás dele a mil. Dando tiro pra cima de nós, todos correndo, Deus por nós. Foi triste, foi tiro pra tudo que é lado que existe. E vi que vários manos ficaram lá, tomaram tiro. Repressão assim que é, covardia que se cresce. Primeiro eles atiram pra depois perguntar o que é. E eu ainda não sei tudo que vai rolar ou já rolou. E pra mim o que passou é de certo o que passou. Tudo isso foi bom, nada foi em vão. São vários manos, tudo responsa, mano de fé, sangue bom. Conosco não há enrosco, aqui não tem fã de canalha. Pois na periferia desrespeito acaba em vão. Os que já se foram verão que falha são falhas que nada, melhor não prestigiá-las. Siga as palavras. Melhor quebrar aquele vacilão. Quebra aquele vacilão. Se é periferia, todo dia se pintar no sangue é bom. É só alegria. Perto com patifaria e polícia. Pode acreditar, moro, mano, aí. O poder de ser livre está dentro de você, mano. Pois enquanto houver o dinheiro, vai existir a droga. Pois o dinheiro compra a droga e o consentimento da polícia. Pois o dinheiro compra a droga e o consentimento da polícia. Pois o dinheiro compra a droga e o consentimento da polícia. Pois o dinheiro compra a droga e o consentimento da polícia. Pois o dinheiro compra a droga e o consentimento da polícia. E o único prejudicado é o consumidor. Pode crer, não deixe que isso sobreviva às suas custas. Seja útil a quem te ama, compadre. Cada um, pense bem. Assim é periferia, todo dia. Se pintar no sangue é bom, é só alegria. Mas fique esperto com patifaria e polícia. Vejo televisão, daqui a pouco eu vou sair para quebrar aquele vacilão. Que já deu várias bancadas com a rapaziada. Sua própria família não quer saber de nada. Já foi carro, relógio, varal. Estuprou uma mina de 15 lá no matagal. Deu castigo no meu moleque à toa. Agrediu minha mulher, xingou minha coroa. Burlou a lei, minha cabeça eu já não sei. Não dá pra esquecer se eu não perdoei. No júri da favela já tá condenado ao sono eterno, lá no sítio queimado. O mundo tá pequeno pra nós dois. Ele já riu várias vezes, quero ver e depois. Eu fico bolado de cabeça quente quando eu penso que ele usou, massacrou muita gente inocente. Na televisão, filme de ação, me dá empolgação pra sair pra minha missão. Quando eu vejo uma coroa triste, eu lembro que eu não morro. Segunda chance não existe. Uma palavra vale mais do que o contrato. Se vacilar, plá, plá, vai pro saco. Um cigarro agora pode me acalmar. Não somente um de nós dessa noite irá passar. Seu maior erro foi me subestimar. Segura agora a onda que o bicho vai pegar. Mexer com a coroa dele jamais. Eu vou subir seu gás. Essa noite não vai ter paz. A conversa aqui é de homem pra homem. O bicho pega pro teu lado, vem. A conversa aqui é de homem pra homem. Por isso as minhas pernas não se me confundem. A conversa aqui é de homem pra homem. O bicho pega pro teu lado, vem. Por isso a minha segurança eu mesmo faço. Não se brinca com a honra de ninguém. Ele me esculachou e zoou o morador também. Bateu na mina dele de barriga. Feriu uma mulher, tirou uma vida. Eu fiz por menos, até onde deu. Por judaria dele, um parceiro meu morreu. Conspiração, papo de cuzão. Deixou o amigo e de pedra sem explicação. Outra vida, foi tudo que sonhei. Mas tenho que honrar a cadeia que eu já puxei. Talvez um crime a mais pra assinar. Um a mais, um a menos, quem é que vai ligar? Já saí, já voltei, sou reincidente. Mas nunca coloquei terror na minha gente. Depois que a gente entra, não tem saída. Se 121, 57 tá na minha vida. Perspectiva de vida que é foda. AK-47 com um pente de 90 é moda. Mais uma história, mais um querendo uma vitória. Não vou dar mole porque não quero virar memória. A paz e a guerra nunca andaram de mãos dadas. Se a guerra imperou, um de nós vai ficar na vala. PT-40 na cinta, vou pra pista pagar mais um cuzão da minha lista. A conversa aqui é de homem pra homem. Se o bicho pega pro teu lado, vem, um abraço. A conversa aqui é de homem pra homem. Por isso a minha segurança vai ser preto, vai ser preto. A conversa aqui é de homem pra homem. Se o bicho pega pro teu lado, vem, um abraço. A conversa aqui é de homem pra homem. Por isso a minha segurança tá chovendo, eu vou sair de casa. Nervoso pra chegar onde ele para, o bicho vai pegar. Quando a gente se encontrar, um vai ficar em pé e o outro vai deitar. Essa hora ele deve estar no fliperama. Eu vou chegar e acabar de vez com sua fama. Quem deixa falha é cobrado lá na frente. Eu sou o cobrador, o terror em forma de gente. Não tem criança, não tem ninguém na rua. Eu tô que nem um louco, andando pela chuva. Jaqueta de couro, calça jeans velha, touca preta na cabeça, minha farda de guerra. Meu filho, só Jesus pode te salvar. Eu lembro que eu ouvi essa frase em algum lugar. Deixa pra lá, meu destino tá chegando. Parece um filme antigo na TV reprisando. Não tenho mais certeza nem segurança se vai valer a pena minha vingança. Que se foda, que ele morra, não vou voltar. Já vim até aqui, agora não posso falhar. Quando eu lembro o que ele fez com meu filho, não sei se é motivo, o dedo coça no gatilho. Sinto frio, o batimento acelera. Eu sou mais um soldado armado, escravo da guerra. Boca seca, mão tremendo, minha coroa foi dormir com um mau pressentimento. Eu vejo de longe, o fliperama tá cheio, olhando com atenção, mas o pilantra não está no meio. Com receio, mas vou até o fim. Tô ligado que ele tá bolado, vindo atrás de mim. Desistir não dá, retroceder jamais. A covardia vem com três malucos de fuzil lá atrás. Todo mundo me olhando de forma esquisita. Que sensação, meu nome vai sair da lista. Ouço apenas uma voz por trás. Me lembro que eu falei que essa noite não ia ter paz. Fixados no céu, perguntando a Deus qual será o meu papel. Fechar a boca e não me expor meus pensamentos, com receio que eles possam causar constrangimentos. Será que é isso? Não cumprir compromisso, abaixar a cabeça e se manter omisso. A hipocrisia, a demagogia, se entregue a orgia. A maioria fala do amor no singular. Se eu falo de amor é de uma forma impopular. Quem não tem amor pelo povo brasileiro não me representa aqui nem no estrangeiro. Uma das piores distribuições de renda. Antes de morrer, talvez você entenda. Como uma das piores distribuições de renda. Antes de morrer, talvez você entenda. Confesso para ti que é difícil de entender. No país do carnaval o povo nem tem o que comer. Ser artista pop está pra mim é pouco. Não sou nada disso, sou apenas mais um louco. Clamando por justiça, igualdade racial. Preto, pobre, é parecido, mas não é igual. É natural o que fazem no Senado. Quem engana o povo simplesmente renuncia o cargo. Não é caçado, abre mão do seu mandato. Nas próximas eleições, bota a cara como candidato. Povo sem memória, caso esquecido. Não foi assim comigo, fiquei como um bandido. Se quiser reclamar de mim, que reclame. Mas fale das novelas e dos filmes do Van Damme. Quem teve no Brasil, no programa do Gugu, rebolou, vacilou, agachou e mostrou. Volta pra América e avisa pra Madonna que aqui não tem censura, meu país é uma zona. Não tem dono, não tem dona, nosso povo tá em coma. Erga sua cabeça que a verdade vem à tona. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto com a ralé, sem dar marcha ré. Só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. Mantenho minha cabeça em pé. Fale o que quiser, pode vir que já é. Junto

Esse boys da malandragem, por um papel eles fazem diversas viagens. Periferia, meu irmão, tá embaçado, dinheiro sumiu. Tá na mão dos arrombados, ladrão de gravata que roubam o Brasil. Pula um finico, alô, vão pra puta que pariu. Vão pra puta que pariu. Vão pra puta que pariu. O pobre e o pretinho não tem vaga na escola. Os cuzão de gravata só enrola. Ter saúde e educação é muita sorte. Pra sobreviver então tem que ser forte. O ladrão de gravata diz que é inocente. Governou São Paulo e roubou muita gente. Ele não e roubou muita gente. Ele não gosta de ladrão e de quem é correria. O inimigo número um da periferia, sempre tirando o povo de otário. Mas aqui não tem mané, aí maluco, igual que é. Aqui tá mó veneno, mas o povo tá sobrevivendo. Só na correria, o povo da periferia. O povo da periferia. Da periferia. O povo da periferia. O povo da periferia. Da periferia. O povo da periferia. O povo da periferia. Da periferia. O povo da periferia. O povo da periferia. Da periferia. O povo da periferia. Os boy por aí tão mexendo o rabo, não posso deixar quieto, não vou ficar calado. Tão comendo a carne, a gente só o osso. Mas na virada, o chumbo é grosso. A justiça quer ter mais delegacia pra prender o povo da periferia. Ao invés de emprego, saúde ou educação, eles querem o meu povo na prisão. Enquanto eles vão enchendo o rabo, o povo na periferia vai ficando revoltado. Assim é foda, acaba a paciência. E é essa porra que gera violência. O povo na periferia, no beco sem saída. Os boizinhos tão contente, rindo da gente. A vida deles é só alegria. A revolta e o ódio é na periferia. O povo da periferia. Na periferia. O periferia. Na periferia. O povo da periferia. O povo da periferia. Na periferia. O povo da periferia. O povo da periferia. Na periferia. O povo da periferia. O povo da periferia. Na periferia. O povo da periferia. A novela mostra a mesa forrada de comida. Bem diferente aqui da nossa vida, moleque. Bem diferente aqui da nossa vida, molecada na fome, longe da escola. Vai pro farol se humilhar, pedir esmola. O pai de um moleque em casa bêbado chegou. Encheu a cara pra aliviar a dor. Problema de sobra em geladeira vazia. Só quem tem é o povo da periferia. Pula pro finicolo, tem mansão. O povo da periferia, só complicação. Dívida, fome, polícia na bota. É isso mesmo, ela só embaça na nossa. Eu já vi que na virada o povo vai destruir. Invadir as mansões de quem não gosta daqui. A violência cresce, os boys reclamam todo dia. Mas a culpa é deles e não do povo da periferia. O povo da periferia. O povo da periferia. O povo da periferia. Na periferia. Realidade é muito triste. Mas é no subúrbio, sou Gismundo, submundo que persiste o crime. Pegar o trem é arriscado. trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado. É, não se sabe quem é quem, é assim. Pode ser ladrão ou não, tudo bem se for pra mim. Se for polícia, fica esperto, Zé. Pois a lei dá cobertura pra ele te socar se quiser. O cheiro é mal de ponta a ponta, mas assim mesmo, normalmente o que predomina é a maconha. E aos milhares de todos os tipos, de manhã na neurose, como que pode ter um dia lindo? Portas abertas mesmo correndo, lotado até o teto sempre está, meu irmão vai vendo. Não dá pra aguentar assim, é o trem que é assim. Já estive, eu sei, já estive. Muita atenção, essa é verdade. Subúrbio pra morrer, assim vou dizer, é mole. Subúrbio para morrer, vou dizer, é mole. E agora se liga, você pode é crer. É pra gravar, tá? Todo cuidado não basta, porque é só um toque. Subúrbio para morrer, vou dizer, é mole. Confira de perto, é bom conhecer. É pra gravar, tá? E agora se liga, você pode é crer. É só um toque. Todo cuidado não basta, porque todos os dias, mesma gente. É sempre andando, viajando, surfando, mas a mais não teme. Vários malucos, movimento quente. Vários moleques pra vender. Vem comprar, é aqui que vende. Quem diz que é surfista é, então fica de pé, bota uma fé. Assim que é, se cair vai pro saco. Me lembra de um irmão, troço chato, subia, descia, por sobre o trem sorria. Vinha da Barra Funda há 2 anos todo dia. Em cima do trem com os manos, surfistas, assim chamados são popularmente. Se levantou e encostou naquele fio, tomou um choque, mas tão forte que nem sentiu, foi as nuvens. Tá com Deus, mano, Piro sabe. Subúrbio pra morrer, assim vou dizer, é mole. Subúrbio para morrer, vou dizer, é mole. E agora se liga, você pode crer. Todo cuidado não basta, porque é subúrbio para morrer, vou dizer. Com tudo para morrer, vou dizer, é mole. E agora se liga, você pode crer. Todo cuidado não basta, porque é subúrbio para morrer, vou dizer. Subúrbio para morrer, vou dizer. E agora se liga, você pode crer. No meio a toda essa violência, a gente não vê. E a sociedade vê a gente como a causa disso tudo, mas não. A gente é vítima também, irmão. As armas, drogas, não é a gente que traz pra cá não, irmão. E uma pá de mano nosso morre também por causa disso. Mas a gente faz parte de uma guerrilha de luta aqui em Campinas, morou, mano? E a gente, através do rap, vamos reivindicar nosso direito. Desse jeito. Fica ligeiro. Tati, tô no ar, pronta pra revolução. Identidade negra, parte 3, a missão. Chegou o terror, o sistema vai tremer. Quando a bolo, o sistema vai tremer. Quando a bolo, vai tremer. Quando a bomba explodir, mano, os loucos vão vencer. 14 anos, mas parceiro, já entendo. 14 anos, mas parceiro, já entendo. Se o que o sistema quer, não caiu nessa nem do resto. Meu raciocínio aqui funciona programado. Tipo uma bomba pra explodir no Senado. Uma bomba pra explodir no Senado. Aterrorizar os boys dos prédios de Campinas. Fazer de medo quando ouvir a nossa rima. Mostrar pra burguesinha que aqui tem atitude. Ela pra burguesinha que aqui tem atitude. Que aqui tem burguesinha que aqui tem atitude. Ela pra burguesinha aqui. Tem atitude, é a linha da quebrada, com riqueza não se ilude. Luxúria é pecado, ganância faz morrer. Sou preta, sou favela, morrer. Sou preta, sou favela, me orgulho, pode crer. Aqui tem autoestima, o rap me ensinou. Que se você tem dinheiro é porque você me roubou. Seu dinheiro não me abala aí, nem me faz refém. A minha intenção de terror vai além. Fazer um curso, comprar um livro sobre um zero hit. Formar meu batalhão de terrorista feminino. Fazer o Congresso Nacional virar pó. Destruir o sistema com apenas um golpe só. Sem piedade e sem dó. Programado pra revolução, a merda demorou de chegar. sou da noite sistema, quebrando as algemas. A força da favela, então sistema, trema. E aí, não faço denúncia de forma irreverente. Rap não é comédia, parceiro, não invente. Se o rap é a arma pra tal revolução, lá na frente você vai ver o mapa deles com na mão. Tem medo de escrever a real, se omite. Tá nessa por dinheiro, ganância sem limite. Mete o pau nos playboy, mas quer ser igual. Vai ver na fita, ainda paga de mal mal. Aqui pra nossa banca, cara feia fome. Não prova que você tem atitude de homem. Não venha me dizer que meu rap é violento. O inferno que eu escrevo é o mesmo que você tá dentro. Pra que vou maquiar? Os moleque tá crescendo. Precisa se informar do mundão que tá vivendo. Saber que o boy quer ver ele sem nada na panela. Com fome no barraco e no sofá de uma novela. Ei, pro da favela, aí não vou parar. Identidade, sistema negro no ar. E aí, playboy, cadê o seu super-herói? Nessa guerrilha eu sou mais eu, viva nós. E aí, playboy, cadê o seu super-herói? Eu sou super-herói. Nessa guerrilha eu sou mais eu, então, viva nós. E aí, vacilão, me erra, vê se esquece. Esse rap é dedicado só pros loucos que merecem. Campinas dá o tom, só planeta rasga o verbo. Maldade na metrópole, inflama até o cérebro. Rap é agressivo, vem que eu te mostro o perigo. Seja quem for, não tá livre de ter inimigo. Seja um guerreiro, então escute o que eu falo. Desistir no meio da missão é só pros fracos. Mostra quem cê é e até onde pode ir. Fala aí, parceiro, pros seus inimigos ouvir. Nessa guerra suburbana, tô me mantendo vivo. Minha voz abalando as estruturas de edifício. Prima de terror, eminente, constante. A paz é que sangrou, se lambuzou de sangue. Tipo quem mandou esnobar, não dá atenção. Criou um monstro que hoje pros seis é ladrão. No bairro nobre, sequestro seguido de morte. Pra nós, evidente, pros playboy o choque. O vingativo se expressa no rosto sofrido. A miséria alimentando o sonho bandido. Se a fome aperta aí, sem conversa. A porta da BMW foi a brecha. Rota do crime, se for nós tá no time, né não. Linha de frente, sem dó, sempre firme, ladrão. Não esquece não, nessa guerra eu sou combatente. Um soldado instruído pra ser resistente. Campinas pede paz, poucos escutou. A metrópole cresceu, o mal inflamou. Abusou da paciência da favela. Agora sente o drama dos loucos que vivem nela. E aí, playboy, cadê o seu super-herói? Essa guerrilha eu sou mais eu aí, viva nós. E aí, playboy, cadê o seu super-herói? Nessa guerrilha eu sou mais eu, viva nós. E aí, playboy, cadê o seu super-herói? Nessa guerrilha eu sou mais eu, viva nós. E aí, playboy, cadê o seu super-herói? Super-herói, essa guerrilha eu sou mais eu, viva nós. E aí, playboy, cadê o seu super-herói? Essa guerrilha eu sou mais eu, viva nós. E aí, playboy, cadê o seu super-herói? Essa guerrilha eu sou mais eu, viva nós. E aí, playboy, cadê o seu super-herói? Essa guerrilha eu sou mais eu, sou mais eu, viva nós. E aí, playboy, cadê o seu super-herói? Essa guerrilha, eu sou mais eu, viva nós. E aí, playboy. De periferia, polícia ou ladrão, idens na mira. Continua a letra, não esqueça, dor de cabeça, estou passando. Mano morrendo e mano matando. Argumentos nenhum, nem banca forte RDC. O que pode acontecer nem imagina. O bicho está pegando homicídio. Um, dois, o que está me olhando? Analisando. ML sempre atrasado. Mais uma mãe, um pai, um irmão desesperado. Vai ser comentado no outro dia. Jornal do Sangue, NP. A principal notícia. Para os inimigos darem risada. O seu baseado, armado, pronto pra pegar mais um cara. O seu baseado, armado, pronto pra pegar mais um cara.